porque o meu Deus não perde batalhas. Ainda que eu passasse pelo vale, e na sombra da morte eu passasse, eu não temeria mal algum, pois o meu Pai governa minha vida. Se por um caminho mal vier, o que vai acontecer? Por sete caminhos fugirá, pois quem está comigo é o maior, e o meu Pai governa minha vida. Mil cairão à direita, 10 mil à minha esquerda, e eu não serei atingido, o meu Pai me governa. Se pelo vale, a sombra da morte eu passasse, eu não temeria mal algum, pois o meu Pai governa minha vida. Se por um caminho de caminhos fugirá, mas quem está comigo é o maior. O meu Pai governa minha vida. Mil cairão à direita, 10 mil à minha esquerda, eu não serei atingido, o meu Pai me governa. Mil cairão à direita, 10 mil à minha esquerda, e eu não serei atingido, o meu Pai me governa. Espírito Santo, Ele governa a tua vida. O teu Pai governa os teus passos. O mal que houver contra você, por 7 caminhos, terá o que fugir. Será que tem alguém? Pra quê? Se o mal vier, não temerei, porque seguro estou. Meu Deus nunca perdeu batalha. Temerei, sua vida. Nenhum dos seus inimigos serão fortes contra ti. Os planos de Deus não se frustrarão na tua vida. O teu Deus nunca perde a batalha. O teu Deus não perde batalha. Se você quer isso, levante as suas mãos o mais alto que você puder e declare isso. Se o mal vier, eu não temerei. Se o mal vier, o quê? Chega! Se o mal...